Toca a Dançar. Uma rede de amigos. Milhares de ouvintes conectados na mesma emoção. Merci beaucoup. Ser imigrante? Ser imigrante é viver longe da sua terra e sempre com saudade do seu lar. Olá, viva, bom dia, boa tarde ou mesmo boa noite. Bom dia a todo o nosso auditório, você está na escuta da rádio Toca Lançar no seu país e no mundo. A partir de agora, até bem pertinho das 12 horas, você vai estar no programa Mala de Cartão. A apresentação e a realização está a cargo deste vosso amigo, locutor Jorge Carvalho, diretamente aqui do estúdio de Orléans, França, para todo o mundo. Esta quinta-feira, 7 do mês de agosto do ano de 2025, espero que esteja tudo bem com todos vocês, espero que a vossa semana esteja a correr da melhor maneira possível. Se está de férias, boas férias para si. Se está já de regresso ao seu trabalho, um ótimo dia de trabalho. Se está no seu merecido descanso, um bom descanso para si. O importante é você estar bem e confortável para passar aqui 3 horinhas com boa música, com boa disposição, onde você poderá participar no programa de hoje. Para isso, basta você enviar a sua mensagem, enviar o seu áudio para o WhatsApp 913180788. Poderá também fazê-lo através da página Mala de Cartão ou então através da página Toca a Dançar. Poderá fazê-lo a partir de agora, hoje um pouquinho mais tarde, porque a cama hoje estava com mel e com açúcar. Pois é, há dias assim, há dias que a gente não nos apetece levantar da cama, mas tem que ser, temos que nos levantar, porque o dia começa de manhã cedo, ao cantar do galo, e não a meio da manhã, como aconteceu hoje. Para todos vós, uma ótima quinta-feira, um ótimo dia para todos vocês. E como sempre, para todos vós, vamos ficar com Carlos Coelho, mês de agosto. Depois, de seguida, Gabi e El Ringo, com o tema Vamos Todos a Portugal. Para todos vocês, para todos que estão na escuta da rádio Toca Dançar, para todos os nossos imigrantes, com um grande abraço. Aqueles que estão de partida para o nosso Portugal, como a minha princesa está, já está quase a chegar ao nosso país. Lhe desejo a ela, a todos que estão de partida a Portugal, muito, muito boa viagem. Sejam prudentes, sejam responsáveis, como eu digo sempre, vão devagar para chegar depressa. Vamos então ficar com Carlos Coelho, mês de agosto, e logo de seguida, Gabi e El Ringo, Vamos a Portugal. Mês de agosto, mês das festas de verão, onde toda a gente dança no arraial ou no salão. Mês de agosto, mês das festas de verão, onde toda a gente dança no arraial ou no salão. Mês de agosto, na aldeia Romaria, há bifana e vinho tinto. Mês de agosto é alegria. Ele é o mês de todas as festas, nossos santos vamos adorar. Não há no mundo igual a estas, cada igreja com seu altar. Vem o Pai

Portugal. Um ano de trabalho para voltar ao nosso país e à nossa terra amada. Mes parents voulaient une portugaise, mais j'ai choisi une italienne. Imagine le bordel pour l'année prochaine. Tu vois la misère, moi je la sens la galère. Et ouais, donc pas de bled, de j'coupe la mienne de j'doucer. Je ferme les yeux et je repense à j'nosse, à j'fer. Y'a j'odeur du zassade, je goûte, j'pêche-t'ai. Le bruit du pavé, je m'en s'azardais. Y'a j'odeur de la chèvre, c'est ça mon bled. C'est comme ça que je veux, passe à l'âge mini et j'fais. Les oublier au travail, ou ficar loin, je défense. Profiter du soleil, même si t'as pas d'oseille. Aller sur scène, y'a des potes, nous se dire j'quisais. Je dégonge couche Portugais et un son. Mais je dégonge couche Portugais et un son. Vamos a Portugal. Quero ver toda a gente a dançar, cantar, gritar, aproveitar do verão. Vamos a Portugal, um ano de trabalho para voltar ao nosso país e à nossa terra amada. Vamos a Portugal, quero ver toda a gente a dançar, cantar, gritar, aproveitar o verão. Vamos a Portugal, um ano de trabalho para voltar ao nosso país e à nossa terra amada. Pois é, e já são neste momento 9 horas mais 35 minutos. Eu hoje vou começar a minha emissão de uma maneira diferente das outras. Preferia muito bem começá-la de outra maneira. Já é de conhecimento público, de conhecimento geral, de conhecimento mundial, o nosso guerreiro, o nosso capitão Jorge Costa. Deixou-nos ficar esta quarta-feira. De vítima de uma paragem cardiorrespiratória. Jorge Costa tinha apenas 53 anos de idade. Que deu muito, Jorge Costa, que muito deu ao Porto, muito deu aos portistas, que muito deu aos portugueses, que muito fez por Portugal, pela nossa seleção. Clubes, cores à parte, há que dar mérito, dar valor a quem o tem, sendo ele portista, sendo ele benfiquista, sendo ele sportinguista, sendo ele jogador do clube que for. Foi um jogador que jogou como já não se vê no Porto, no Benfica, no Sporting, em qualquer clube do mundo. Já não se vê jogadores a jogar como Jorge Costa era conhecido, como um bicho. Pois é. Já esta quinta-feira, hoje, a partir das 10h30, realiza-se o funeral do jogador Jorge Costa na Igreja Paroquial de Cristo Rei, no Porto, onde o bicho, conhecido pelo bicho, seguirá rumo ao cemitério da Agramonte. Quanto à missa do sétimo dia, será agendada para as 19 horas da próxima terça-feira, no mesmo local. E eu, como português, e eu como portista que eu sou, mas clubes à parte, eu sempre disse e sempre o fazerei, tanto na rádio Toca na Sar como em qualquer rádio outra que eu trabalho, nunca irei misturar clubes nem políticas, nunca irei passar música alguma de clube algum, a não ser em caso destes, seja o clube que for. Eu sinto-me na obrigação, em meu nome e em nome de todo o staff da rádio Toca Lançar, em nome de toda a comunidade mala de cartão, lhe mandar uma mensagem de agradecimento a Jorge Costa. Obrigado, Jorge Costa, por tudo o que deste ao Futebol Clube do Porto, aos portistas e aos portugueses e a Portugal. Fostes mais que um jogador, foste um símbolo da raça, de entrega e de liderança, com uma abraçadeira no braço e o dragão no coração. Honraste a camisola em cada jogo, em cada duelo, em cada momento. A tua garra contagiava a tua força, inspirava, e a tua paixão nunca passou despercebida. Hoje olhamos para trás com gratidão, com muito respeito. O teu legado vive nas vitórias, nas memórias e no orgulho de sermos portistas. Obrigado, capitão. Obrigado, guerreiro. Obrigado, Jorge Costa. Gratidão por tudo aquilo que nos deste, a mim e a todos os portugueses. Muito obrigado a todos. Obrigado por vocês me estarem a ouvir estas palavras. Não teriam obrigação de o fazer, mas eu, como tal, eu tomei a liberdade de as fazer. A todos vocês, muito obrigado. Como eu disse, vou dar início com o hino do Filho do Dragão. Este tema que vai apenas em alma, em memória do capitão Jorge Costa. Obrigado por tudo, Jorge Costa, que tenhas um lugar de descanso, porque tu o mereces. Vamos ouvir então os Filhos do Dragão. foi assim que deixámos para trás os filhos do Dragão em homenagem ao nosso Jorge Costa. Cumprimentar quem se encontra aqui, Manoli, cumprimentar quem se encontra aqui nessa linha de chat, a nossa moderadora Marisa Gomes. Bom dia, Marisa, bem-vindo, nosso amigo Domingos. Bom dia, amigo Domingos, e também muito bem-vindo. E cumprimentar também o nosso amigo João Paulo, nosso amigo ouvinte, nosso sócio João Paulo, que me diz: bom dia, amigo Jorge, aqui já estamos todos na escuta. Amigo João Paulo, vou já passar a sua música e ler a sua mensagem. Ele que me diz: grandes palavras também, sou portista. Obrigado, capitão. Até um dia. Obrigado, João Paulo, pela sua mensagem. Eu vou já ler a mensagem e passar já também o seu pedido. Como eu disse, pode fazer o seu pedido e a sua dedicatória a partir de agora, até bem pertinho das sinal horário das 11 horas. Por favor, só lhe peço, por favor, que não me faça pedidos para o meu Messenger, porque senão não vou passar a sua mensagem. Faça-o para a página Toca Dançar, para a página Mala de Cartão, ou então, se preferir, para o WhatsApp 913180788. Podem fazer como já fez a nossa amiga Fernanda Margarida. Já vou ler a sua mensagem, Fernanda Margarida, e vou já também passar a sua dedicatória. Este, cumprimentar também quem se encontra aqui na minha salinha de chat do TikTok. Vou começar pelas minhas moderadoras, Salete Pinheiro. Bom dia, Marie Celeste, muito bom dia, Marie Celeste, muita força, muita coragem para o teu dia de hoje, espero que esteja tudo a correr pelo melhor. Bom dia também para a minha moderadora Rosário Correia, bom dia também para a minha moderadora Salete Pinheiro, Marisa Gomes, já disse, Teresa Fernandes, também já disse, muito, muito obrigados. Para o nosso amigo Carlos Pires, também se encontra aqui na minha live, ele hoje que se encontra aqui muito sereno, muito, está a suportar como um homem. Assim mesmo, Carlos, aquele grande abraço para ti, espero que esteja tudo bem contigo. A nossa amiga Helena Matoso, bom dia, Helena Matoso, muito bem-vinda. Manoli, buenos dias, Manoli. E Tininha, muito bom dia, Tininha, sejam todos muito bem-vindos, obrigados por a vossa companhia. Obrigado a todos que estão aqui na minha live. Partilhem na live, por favor. E obrigado pelos 14K de TepTeps. Carminho, muito bom dia, Carminho. Bem-vinda também. Obrigada pelo Artemi Eco. Bom dia, obrigado pelo Artemi. Obrigado a todos que se estão a juntar. Este tema, este novo tema, o mais recente trabalho na voz de Jorge Ferreira e Marco Denis, com o tema Lembrando a Mocidade. Vamos todos nos lembrar da mocidade. Vamos fazer de conta que temos todos 17, 18 anos, por aí. Ok? Pode ser? Vamos lá então nos lembrar dessa bonita idade. Eu não queria ter essa idade. Eu sinceramente falo por mim, não queria não ter essa idade, que foi uma da idade mais triste, mais complicada, mais desanimadora de toda a minha vida, foi entre os 17 e os 20 anos. Amigo, senta ao meu lado e conta-me histórias de então. Faz-me lembrar um passado, um tempo dourado que não volta não. Faz-me lembrar um passado, um tempo dourado que não volta não. Passado belo, colorido, de amores, loucuras, banais que não saem do sentido. Sonho vivido que não volta mais, que não saindo sentido. Sonho vivido que não volta mais. Pássaro lindo, eco de um ai, ontem sorrindo, hoje já lá vai. Nas páginas do meu canhão

Este bonito tema na voz de Leandro, Queria Esquecer-me de Ti. Faça o seu pedido e a sua dedicatória pelo Facebook da Toca a Dançar, ou pela página Mala de Cartão, ou pela linha direta pelo WhatsApp 351 91 318 07 88. Faça o seu pedido, faça a sua dedicatória. Você ouve, você gosta. A partir de agora você já pode fazer o seu pedido pelo telefone mais 351 91 318 0788. Faça o seu pedido, faça a sua dedicatória. Bom dia para a nossa amiga Maria Oliveira, bom dia, olá, bom dia amigo Jorge, que já cá estou na escuta, desejo-te boa emissão, beijinhos. Obrigada Maria Oliveira, um beijinho também para ti, beijinho para a tua querida mãe e um grande abraço para o teu querido pai. Muito obrigado pela companhia. Bom dia para todos que se vão juntando à nossa companhia. A partir de agora pode e deve fazer o seu pedido e a sua dedicatória. Para isso, página Toca Dançar, página Mala de Cartão. WhatsApp 913180788, ou então aqui pela live no TikTok. Não me mandem pedidos nem dedicatórias para o meu mensageiro privado, porque senão não vou passar o seu pedido. Muito obrigado a todos vocês. Teresa Fernandes, já tomei nota do teu pedido. Obrigada pela tua. Obrigado pela tua dedicatória. Muito, muito obrigado. Obrigado a todos. Ana Paula, bom dia. Muito bem-vinda, Ana Paula. Manoli, graças, Paula. Obrigado também pelo Artemi. Obrigado a todos que estão a mandar presentes. Rosinhas, Artemis, Tep-Teps, 24 mil. Tep-Teps, Paula, atenção com o micro, por favor. E este primeiro pedido, primeira dedicatória da minha moderadora Marisa Gomes, ela que me pede Carlos Paião com o tema Cinderela, para dedicar a todas as moderadoras, a todas que estão aqui na live e a todos que estão na escuta do programa Mala de Cartão. Obrigada Marisa pela tua participação. A viver esperanças, a saber sorrir. Ela tem cabelos louros, ele tem tesouros para repartir. Numa outra brincadeira passam mesmo à beira, sempre sem falar. Uns olhares envergonhados e são namorados sem ninguém pensar. Foram juntos no outro dia como por magia, no autocarro em pé. Ele lá lhe disse medo, o meu nome é Pedro e o teu qual é? Ela corou um pouquinho e respondeu baixinho, sou a Cinderela. Quando a noite o envolveu, ele adormeceu e sonhou com ela. Deixar mistério. Já o fez andar na lua, no meio da rua e a chover a sério. Ela quando lá o viu encharcado e frio, quase o abraçou. Com a cara assim molhada, ninguém deu por nada, ele até chorou. Então bateu. dão os seus passeios, fazem muitos planos e dividem a merenda tal como uma prenda que se dá nos anos. E num desses bons momentos houve sentimentos a falar por si. Ele pegou na mão dela, sabes, Cinderela, eu gosto de ti. Fecho que deixámos para trás o pedido e a dedicatória da minha moderadora Marisa Gomes. Muito obrigada, Marisa Gomes. E vamos continuar no WhatsApp. Fernanda Margarida, a nossa sócia, ela que me fez chegar a seguinte mensagem: 991-318-0788. Bom dia, amigo Jorge Carvalho. Queria ouvir uma música à tua escolha para o João Paulo e para os colegas de trabalho, e para o Sr. Beto, e para mim, e para o meu irmão António Benfica, e para o amigo Jorge Carvalho e família. Beijinhos. Muito, muito obrigado, Fernanda Margarida. Obrigado pela sua simpatia, obrigado também pela sua amizade. Eu escolhi este tema, este novo tema também, na voz dos Meninas do Tua, um tema que saiu também este mês, com o tema Duas para Um Não Dá. Pois não, quando são duas contra um, claro que esse um, seja ele quem for, não aguenta, não consegue resistir, porque são sempre duas contra um. Era como se fosse dois contra um, era exatamente igual. Há sempre um que tem sempre um a mais ou uma a menos. Vamos ver porque é que não dá. Duas pra um não dá, qual das duas vai roubar seu coração? meus caros ouvintes da rádio Toca na Sara, já dia 10 de agosto, a partir das 15 até às 20, a Festa do Imigrante 2025. E vamos ter lá este ano um elenco de luxo. Vamos ter lá Jorge Bandeira, quem conhece aquele bonito tema Aldeia em Festa. Vamos ter lá também Costinha, com aquele lindíssimo tema Abraça-me. Teremos lá também Sérgio Moreno, com aquele tema que deu muito sucesso, Sou Pobre, Mas Sou Feliz. Vamos ter lá também com todos vós uma música que já há muitos anos toca aqui na rádio e toca na Sara, e continuará a tocar, com um lindíssimo tema, Rui Tato, Águas do Douro. Vamos ter também Miguel Moraes, quem conhece Miguel Moraes, O Regresso do Imigrante. E teremos lá também Bruno, com o tema Esse Alguém Sou Eu. Teremos lá também com o nosso diretor-locutor Zé Neves, com aquele bonito tema também, Automóvel de 30 cavalos. Para fechar esta bonita festa, Banda Divinos, quem conhece, tema da moda, Diga Locutor, um elenco de luxo. Este ano, na rádio Toca Lançar, o Som e Luz estará a cargo de Si Som. A apresentação essa estará a cargo do nosso diretor-locutor Elísio Santos, a nossa apresentadora La Salete Moreira. Apareça 10 de agosto no Parque Basílio Teles, em Matosinhos, mesmo em frente à Câmara Municipal de Matosinhos. Patrocínios ACCM, Associação das Coletividades de Conselho de Matosinhos, Câmara Municipal de Matosinhos, Junta de Freguesia de Matosinhos, Leça da Palmeira. Apareça, marque presença para estar presente na Festa do Imigrante da Rádio Toca Dançar, dia 10 de agosto, entre as 15 e as 20 horas, no Parque Basílio Teles, em Matosinhos. Passe por lá para estar com todos nós. Pois é, não se esqueçam que é já este domingo. Pois é, faltam apenas dois dias, melhor, o dia 2 já não conta, por isso falta sexta ou sábado, e é já no domingo. Pois é, no domingo, a partir das 15 até às 20, que estará lá em Matosinhos, mesmo em frente à Câmara Municipal de Matosinhos. Estará lá com todos vós Jorge Bandeira, Costinha, Sérgio Moreno, estará também Rui Tato, Miguel Moraes, o nosso artista Bruno, com bonitos temas, também estará lá presente, e o nosso diretor-locutor e cantor Zé Neves. E para fechar esta tarde, estará lá com todos vós Banda Divinos, Diga Locutor. Toda a gente conhece esse bonito tema, Diga Locutor. São e Luz estará a cargo de Esson, e a apresentação mestra estará a cargo de Elísio Santos e a nossa apresentadora La Salete Moreira. Os patrocínios ACCM, Associação das Coletividades do Conselho de Matosinhos, Câmara Municipal de Matosinhos e a Junta de Freguesia Matosinhos Leça da Palmeira. Passe por lá porque estará lá muita gente do staff da rádio Toca Dançar, e quem sabe se você, a partir desse dia, dessa festa, não vai fazer também parte do staff da rádio Toca Dançar. Eu não vou estar lá, mas estará lá alguém que vai representar muito bem o locutor Jorge Carvalho. Por isso, não falte, passe por lá, que estará muito, muito bem acompanhado, e tenho a certeza que será muito bem recebido. Vamos continuar com os pedidos, vamos continuar com as dedicatórias. Este pedido vai também para a minha moderadora, ou melhor, bem a pedido da minha moderadora Teresa Fernandes, que me pede um tema para dedicar a todas as moderadoras, a todos que estão na live aqui no TikTok, e para todos que estão na escuta do programa Mala de Cartão. Muito obrigada, Teresa, pela tua participação. Escolhi o tema na voz de Tânia, É Tudo ou Nada. Pois é, aqui na minha live, ou é tudo ou não é nada. Obrigada, Teresa, pela tua participação. Pois é, esta música vai... Vou parar esta música, que esta música é uma dedicatória que ficou pendente da minha emissão de terça-feira, da nossa amiga Carminho, que pede um tema à minha escolha. Diz ela que, falando de imigrantes, para ela que estavam, que dedica a todos que estão na escuta, Carminha, muito... Carminha não, Carminho. Carminho, assim é que é. Carminho, muito obrigada pela sua companhia e obrigado por estar também quase sempre presente no programa Mala de Cartão. Muito obrigado. Vamos ouvir este lindíssimo tema na voz de Zé Moreno. Zé Moreno, quem não conhece, Zé Moreno, também um português imigrante no sul de França, um ser humano também incrível. Ele que esteve o domingo passado no NACIC, no programa... Domingão, penso que é assim que se chama o programa. Se não for, vocês sabem que programa estou a falar, apresentado pelo apresentador João Baião. Ele que esteve, marcou presença no passado domingo. Zé Moreno, com o tema Imigrante a Sonhar. Obrigada, Carminho, pela pela sua participação. Por isso canto esta canção. E quando bate o coração, eu sigo o caminho. E eu grito: oh, ei, oh, yeah, yeah, yeah. Quero voltar para o meu lar, imigrante a sonhar. E eu grito: oh, ei, oh, yeah, yeah, yeah. Quero voltar para o meu lar, imigrante a sonhar. Casa com malas na mão, oh, eu, em busca de uma vida, uma nova nação, oh, eu, deixou para trás amores e abraços quentes. Quando a saudade aperta, há que ser valente. Na terra distante, bem longe do lar, oh, eu, o imigrante sonha a saudade apertar. Deixou para trás amores e abraços quentes. Quando a saudade aperta, há que ser valente. Imigrante, sou viajante do destino. Tão distante, saudades, mas sigo o caminho. Portugal é meu coração, por isso canto esta canção. E quando bate o coração, eu sigo o caminho. E eu grito: oh, ei, oh, yeah, yeah, yeah. Quero voltar para o meu lar, imigrante a sonhar. E eu grito: oh, ei, oh, yeah, yeah, yeah. Quero voltar para o meu lar, imigrante a sonhar. Partiu de casa com sonhos na mão, oh, eu, em busca de uma vida, uma nova nação. Deixou para trás amores e abraços quentes. Quando a saudade aperta, há que ser valente. Na terra distante, bem longe do lar, oh, eu, o imigrante sonha a saudade apertar. Oh, eu, deixou para trás amores e abraços quentes. Quando a saudade aperta, há que ser valente. Imigrante, sou viajante do destino. Tão distante, saudades, mas sigo o caminho. Portugal é meu coração, por isso canto esta canção. E quando bate o coração, eu sigo o caminho. E eu grito: oh, ei, oh, yeah, yeah, yeah. Quero voltar para o meu lar, imigrante a sonhar. Eu grito: oh, ei, oh, yeah, yeah, yeah. Quero voltar para o meu lar, imigrante a sonhar. Foi assim que deixamos para trás o pedido da nossa amiga Carminho. Muito obrigado mais uma vez, Carminho, pela sua participação. Próximo pedido, Paulo Marco, ele que pede o tema de Garçom, para dedicar a todos que estão na escuta. Muito obrigado, amigo Paulo, obrigado também pela sua companhia. Vamos então ouvir Marante com o tema Garçom. Aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar todo mundo é igual. Meu caso é mais um, é banal. Mas presta atenção, por favor. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta para me avisar. Deixou em pedaços o meu coração. E para matar a tristeza, só a mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deito no chão. Garçom, eu sei que eu tô enchendo o saco, mas todo bêbado fica chato. Valente, e tem toda a razão. Garçom, mas eu só quero chorar. Eu vou minha conta pagar. Por isso eu lhe peço atenção. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta para me avisar. Deixou em pedaços o meu coração. E para matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deito no chão. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta para me avisar. Deixou em pedaços o meu coração. E para matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deito no chão. Pois é, se me der sono, deito-me aqui na cadeira, fico aqui a dormir e vocês ficam desse lado a ouvir música. Foi assim que deixamos para trás Garçom, na voz de Marante, pedido do nosso amigo Paulo Marco. Muito obrigado, Paulo, pela sua participação. O próximo pedido que me chega através da página, na página Mala de Cartão, João Paulo, nosso sócio, que me fez chegar a seguinte mensagem. Bom dia, Jorge, aqui já estamos todos na escuta. Quando for a minha vez, passa uma música a teu gosto para a Margarida, para o meu patrão Beto, para os meus colegas de trabalho, para todos vocês e para quem está na escuta da Mala de Cartão. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, meu amigo João Paulo, pela sua participação e obrigado por estar na nossa companhia. Pois é, como é para vocês terminar a semana? Ainda falta um dia, dia e meio. Este meio-dia já não conta, por isso falta dia e meio para vocês terminarem a semana. Vamos ficar com Iron Costa. Ela está querendo. O que é que ela está querendo? Não sei, mas vamos saber que o Irão Costa vai nos dizer com toda a certeza. Como eu estou? como foi meu dia, dizendo que ainda quer me ver. Ela tá querendo, ela tá querendo remexer gostoso. Ela tá querendo, ela tá querendo revelirar de novo. Ela tá querendo, ela tá querendo. Eu passo e ela não resiste. Ela tá querendo, ela tá querendo. Eu faço e ela não resiste. Está me ligando. Alô? Eu já sei que é minha vizinha, me convidando para outro drink, pois o tempo está frio. Numa noite dessa a gente se envolveu, e até hoje ela liga pra saber como eu estou, como foi meu dia, dizendo que ainda quer me ver. Ela tá querendo, ela tá querendo gostoso. Ela tá querendo revelirar de novo. Ela tá querendo. Eu passo e ela não resiste. Ela tá querendo. Eu faço e ela não resiste. Querendo, ela tá querendo remexer gostoso. Ela tá querendo revelirar de novo. Ela tá querendo. Eu passo e ela não resiste. Ela tá querendo. Eu passo e ela não resiste. Ela tá querendo remexer gostoso. Ela tá querendo, ela tá querendo revelirar de novo. Ela tá querendo. Eu passo e ela não resiste. Ela tá querendo. Eu faço e ela não resiste. E depois dela estar querendo, também estou a querer passar todos os pedidos, cada um na ordem de chegada. Obrigada, Rosário, pela tua mensagem. E o próximo pedido, próxima dedicatória, Carlos Alves, aqui na live, que me pede o tema Imigrante, para dedicar a quem não sei, mas é para dedicar a alguém, para todos que estão na escuta, para todos que estão na sintonia da Rádio Toca Dançar. Obrigado, amigo Carlos Alves, pela sua participação. Vamos ficar com Ruben Aguiar com o tema Imigrante. E eu vou embora. Para todos os nossos imigrantes espalhados pelo mundo fora, quem o diz é ele próprio, Carlos Alves. Obrigado, Carlos, pela participação. Ganhar o meu ganha-pão. longe é que sentes falta, sem falar nas noites com dor na alma. As nossas paisagens naturais e madrugar para fazer levadas. E com saudade vai relembrando o seu lar, sonhando com o dia que há de voltar. Eu vou embora e levo uma madeira no meu coração. Eu vou para fora ganhar o meu ganha-pão. Eu vou embora e levo uma madeira no meu coração. Eu vou para fora ganhar o meu ganha-pão. Eu vou embora e levo a madeira no meu coração. Eu vou para fora ganhar o meu ganha-pão. Eu vou embora e levo a madeira no meu coração. Eu vou para fora ganhar o meu ganha-pão. Pois é, ele vai para fora para ganhar o ganha-pão. Quem o dizia era Ruben Aguiar com o tema Imigrante. Tema este pedido do nosso amigo Carlos Alves. Obrigado, amigo, pela participação. Bom dia, vai então ao encontro da nossa amiga Cristina Pinto. Cristina Pinto, já vou ler a sua mensagem e vou já também passar a sua dedicatória. Este próximo tema eu sinto-me na obrigação de dedicar a todos que estão na escuta da rádio Toca Dançar, a todos que estão presentes no programa Mala de Cartão, mas muito em especial a quem se encontra aqui na minha live no TikTok e quem se encontra também na salinha de chat da rádio Toca a Dançar, o meu muito, muito obrigado. Às minhas moderadoras, o meu muito obrigado. Obrigado também a Manoli, Paulo Marco, Tininha, obrigado a também à nossa amiga Carminho. Obrigado a todos que por cá estão a passar na minha live. Inês, muito bom dia, Inês, muito bem-vinda. E obrigada também pela companhia Lobo Solitário. Bom dia, meu amigo, seja também muito bem-vindo. Carlos Alves, bom dia. Bom dia a todos que estão a entrar neste momento. 147 pessoas que estão na live. E já passaram por cá, deixa-me cá ver, já passaram por cá na minha live 3.333 pessoas. Muito obrigado a todos, gratidão a todos vocês, um meu muito obrigado às minhas moderadoras. Obrigado a vocês por estes 63k. Muito obrigado. Este tema na voz dos Dantas SD. Ser humano incrível também que eu vou ter um deles, que eu vou ter um dia destes aqui no estúdio da Rádio Toca Dançar para estar um pouquinho à conversa com todos nós. Dantas com o tema O Que Fica. Eu gosto muito deste tema, ouçam bem este tema com atenção, porque é uma letra bem, bem bonita. Obrigado a todos pela vossa companhia. Mas quando esse dia chegou já nem sabia o que era ter. Corremos atrás do ouro, perdendo pedaços de vida na ilusão da fortuna. Fácil, alma ficou ferida e no final de tudo, se o amanhã não chegar, o que restará da vida que gastei a lutar? O que fica da vida não cabe na palma da mão. Não pesa na carteira, mas vive dentro do coração. Fica o amor partilhado e a saudade que nos visita. Ficam memórias eternas, nossa história.

Pois é, vamos ficar com mais um pedido, com mais uma dedicatória que nos chegou através do WhatsApp 913180788 da nossa amiga Cristina Pinto, ela que me fez chegar a seguinte mensagem. Um bom dia para todos os imigrantes, um bom dia para os meus filhos que estão no nosso lindo país. Gostaria de dedicar uma música para todos os imigrantes. Deixo o amigo Jorge escolher. Um beijinho da Suíça. Muito obrigada, Cristina Pinto. Obrigado pela sua participação. Obrigada também por estar na sintonia perfeita da Rádio Toca Dançar. Obrigada por marcar presença no programa Mala de Cartão. Hoje escolhi o tema... Eu escolhi o tema na voz dos La Arisa, com o tema Português Imigrante. Espero que seja do seu agrado, amiga, e obrigado pela sua companhia. A música que sempre fez parte da história da vida dos portugueses. Duas malas de cartão numa terra de frango. Mala de cartão. Este é o seu ponto de encontro de todos os imigrantes. Mala de cartão. Viva, viva o imigrante lá em França, na América, Suíça, Luxemburgo. Mala de cartão. O programa da rádio que vai fazer a diferença. Aliás, já está a fazer a diferença. Uma vida que era muito complicada, a gente não via saída nenhuma para lá. Até para. Nós naquela altura não víamos nada. Terrenos de outras pessoas. Chegava à noite, trazia o dinheiro e entregava ali aos meus pais. Mala de cartão. O programa que junta as comunidades portuguesas. Com Jorge Carvalho. Ma famille, ma vie et le village où mon père est né. Mais j'emmène avec moi la damigna terra. Ce vol en patate, c'était des refuges du porto dans la cova. Maillot de sélection, le maillot des champions. Sur mon dos, je porte s'il y a des jaloux. Oh, y'a que ce foda. Portugueses imigrantes.

Bom dia para os nossos amigos Fernando da Moita e Lourdes Cabaco, que se juntaram aqui na salinha de chat. Bom dia, meus amigos, muito bem-vindos e obrigados pela vossa companhia. Bom dia para o nosso amigo ouvinte e sócio João Paulo, Fernanda, Margarida, muito bom dia. Bom dia vai também para a nossa amiga Cristina Pinto, muito bom dia, Cristina Pinto. E obrigada também por estar na nossa companhia. Bom dia também para todos que se encontram aqui na salinha de chat do TikTok, as minhas moderadoras, Marie Celeste, bom dia, Salete Pinheiro, bom dia, Teresa Fernandes, bom dia, Rosário Correia, muito bom dia, e Marisa Gomes, bom dia, obrigados pela vossa companhia. Manoli, buenos dias, Paulo Marco, bom dia, André, bom dia, Tininha, bom dia a todos vós que estão deste lado. Leonor Ferreira, muito bom dia também, muito bem-vinda. Bom dia a todos. Maria de Jesus, bom dia. Maria de Jesus, muito bem-vinda também. Bom dia a todos aqueles que já por cá passaram. Bom dia também àqueles que ainda cá se encontram. Obrigado a todos que estão desse lado. 4.830 pessoas que já passaram hoje aqui pela minha live. Muito, muito obrigado. 16 novos seguidores. Gratidão a todos vocês. 89 mil corações. Já estou coberto. Só me falta a cabeça para ficar completamente coberto de corações. Deixe-me menos o nariz e a boca para eu poder respirar. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos e obrigados pela vossa companhia. Já domingo, dia 10 de agosto, a festa do imigrante da Rádio Toca Dançar em Matosinhos, mesmo em frente à Câmara Municipal de Matosinhos. Estará lá com todos vós Jorge Bandeira, Costinha, Sérgio Moreno, Rui Tato, Miguel Moraes, Bruno, Zé Neves e para fechar estará lá a banda Divinos. A apresentação essa está a cargo do nosso diretor, doutor Elísio Santos, e a nossa apresentadora, La Salete Moreira. Som e Luz está a cargo de Si Som. A apresentação, ou melhor, a patrocínio CIM, Associação das Coletividades do Conselho de Matosinhos, Câmara Municipal de Matosinhos, Junta de Freguesia de Matosinhos, Lessa da Palmeira. Apareçam por lá, 10 de agosto, das 15 às 20 horas. Passe por lá para marcar presença na festa do imigrante da Rádio Toca Dançar. Este próximo pedido, peço por favor que não me envie mais pedidos nem mais dedicatórias, porque senão não as irei passar. Quem passou, passou, vou passar todos os pedidos. Quem não passou, passará para a próxima. Quando, não sei, se calhar vou fazer mais um programa ou dois, mas depois também tenho direito a descansar. Por isso, este próximo tema é para a nossa amiga Inês. Inês, irmã do nosso amigo ouvinte e sócio Paulo, João Paulo, penso que não me enganei. Ela que me pede um tema, o tema de Marco Paulo, de Nossa Senhora, para dedicar a todos que estão na escuta, para toda a família, para o irmão Paulo, claro, para a cunhada, para todos. Obrigada, Inês, por também estar na nossa companhia. Vamos ficar com Marco Paulo, Nossa Senhora. Aproveito e dedico também este tema a todas as pessoas que estão a passar por um mau bocado, especialmente a nossa moderadora Marie Celeste, com muita força, com muita coragem. Muito obrigado a todos pela companhia. Cubra-me com seu manto de amor, guarde-me na paz esse olhar, cure-me as feridas e a dor, me faz suportar. E as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos,

perdido de tudo, perdido de mim. Pois é, e a nossa, a minha moderadora Teresa Fernandes queria ganhar o prémio, queria ganhar o prémio. Ela acertou sim quem canta o original, é Fernando Correia Marques, sem dúvida alguma, mas quem canta este tema, António Borges. Vocês vão ao YouTube, escrevem António Borges e vai aparecer este, já foi, ainda é, teve uma rádio em Paris. Foi locutor de uma rádio FM em Paris também. Também é um ser humano incrível que eu tive o prazer de conhecer aqui na rádio Arc-en-Ciel, aqui em Orléans. Um homem também que, com coração do tamanho do mundo. Agora sim, vamos ficar. Kizomba não, a três. Agora não, Kizomba não. Hoje não. Kizomba vou deixá-lo para amanhã. Amanhã vai ser uma emissão só de músicas kizombadas. Vamos. Amanhã, se eu puder, só logo é que eu sei, se amanhã puder, vamos fazer um programa só de músicas Kizomba. Vamos ver como vai correr. E quem não gostar de Kizomba, gosta de Malhão Malhão. Este tema que segue eu vou dedicar a todos vocês, todos que estão aqui na live, a todos que estão nessa linha de chat, a todos aqueles que participaram nesta manhã de quinta-feira. E claro, a todos os nossos imigrantes espalhados pelo mundo fora. A todos os nossos imigrantes espalhados pelo mundo fora, com um grande, grande abraço. Vamos ficar com o Ricardo Ramalhão, com o tema Malhão do Malhão do Ramalho. Até me enganar agora a dizer um palavrão, não se pode dizer palavrões. O Malhão do Ramalho, um tema que eu dedico a todos vocês e gratidão por estes 116k. Muito, muito obrigados a todos vocês. Elas adoram assar um malhão, seja na festa ou no trabalho. Quando elas pedem só um beijinho, quem elas querem é o ramalho. Elas adoram assar um malhão, seja na festa ou no trabalho. Quando elas pedem só um beijinho, quem elas querem é o ramalho. Como eu adoro dançar um malhão, é a cultura do nosso país. No meu trabalho de animação, canto e danço, eu sou feliz. No Facebook e no Instagram, elas dão loucas para me conhecer. Dizem ramalho, és um furacão, e eu não me canso de dizer. Elas adoram dançar um malhão, seja na festa ou no trabalho. Quando elas pedem só um beijinho, quem elas querem é o ramalho. Elas adoram dançar um malhão, seja na festa ou no trabalho. Quando elas pedem só um beijinho, quem elas querem é o ramalho. Dançar um malhão, tenho a batida que me faz vibrar. No meu trabalho de animação, dançam comigo sem parar. No Facebook e no Instagram, elas estão loucas para me conhecer. Dizem ramalho, és um furacão, e eu não me canso de dizer. Elas adoram dançar um malhão, festa ou no trabalho. Quando elas pedem só um beijinho, quem elas querem é o ramalho. Elas adoram dançar um balhão, seja na festa ou no trabalho. Quando elas pedem só um beijinho, quem elas querem é o ramalho. Dançar um balhão, seja na festa ou no trabalho. Quando elas pedem só um beijinho, quem elas querem é o ramalho. Elas adoram dançar um balhão, seja na festa ou no trabalho. Quando elas pedem só um beijinho, quem elas querem é o ramalho. Dançar um balhão, seja na festa ou no trabalho. Quando elas pedem só um beijinho, quem elas querem é o ramalho. Pois é, estes próximos dois temas seguidinhos vou dedicar a todos que estiveram na nossa companhia, dedicá-lo a todos que participaram: Marisa Gomes, Fernanda, Margarida, Teresa Fernandes, Paulo Marco, Carminho, Carlos Alves, Cristina Pinto e Inês. Muito, muito obrigado. Estes dois temas são para vocês, para todos que estão aqui também nessa linha de chat da Rádio Toca Dançar, nossa moderadora Marisa Gomes, os nossos amigos Fernando Moita e Lourdes Cabaco, a todos que já por cá passaram também, muito obrigado. João Paulo, obrigado também. Para a nossa amiga Maria de Oliveira, também muito obrigado. A nossa diretora Salete Panheiro, também muito obrigado. E a quem se encontra aqui nessa linha do TikTok, as minhas moderadoras Marie Celeste, Marisa Gomes, Salete Pinheiro, Rosário Correia, Teresa Fernandes, muito obrigado. Ao nosso amigo André, também muito obrigado. André Tininha, obrigado. Leonor Ferreira, muito obrigada. Maria de Jesus, muito obrigada também. A todos que estão aqui também na rolagem, Nanda, do time Mister, também muito obrigada, Nanda, bem-vinda. Obrigado a todos que por cá passaram. Muita gratidão a todos vocês por estes 123k. O meu muito, muito obrigado. Vamos ficar com João Carreira. Vamos todos comer o chocolate à Teresa Fernandes e à Salete Pinheiro. Ele está mole, derretido, dá bem mais prazer. E depois vamos todos dar uma volta de cavalinho. Mas atenção, peço-vos por favor, que vocês hoje vieram todos de salto alto, tirem o sapato, por favor, porque senão, coitadinha das costas do locutor. E logo depois vamos até ao céu e eu volto para me despedir de todos vocês. Muito, muito obrigado a todos vocês. Princesas lindas do meu coração, vamos ser mais sérios, princesas! Ele nasceu para ser diferente. Ele sonhou um mundo sempre melhor. Na sua vida o paizinho e mãezinha foram aqueles que lhe deram a cor. E nos diretos ninguém resiste, no truca-truca a partilhar. Maravilha.

Pois é, e assim me despeço de todos vocês. Por muito obrigado por esta, por este programa desta quinta-feira, 7 de agosto de 2025. Muito obrigado a todos vocês. Maria Oliveira, que me diz, amigo, quero te agradecer por nos teres brindado com mais um programa espetacular. Muito obrigado, Deus te desejo-te a continuação de uma feliz quinta-feira. Fica bem com a tua família. Beijinhos. Muito obrigada, Maria Oliveira, pela companhia. E obrigado também pela amizade e pela simpatia. Muito, muito obrigado. O nosso amigo, ouvinte e sócio João Paulo, que me diz, não quero ser, não quero estar sempre a mudar, mas hoje temos mais tempo. Também já dançamos um malhão, malhão. É sempre a bombar. Pois é, João Paulo, amanhã, se eu puder, cá estarei para fazer uma emissão especial, emissão essa que será de quizomba, será de malhão, malhão, malhoada, quizombada, e claro, microfone aberto para si, para você, se quiser participar, se quiser desejar boas férias a quem está de férias, se quiser desejar também boas férias para o locutor Jorge Carvalho, que não sei quando vou de férias, mas algum dia irei ir com toda a certeza. Não sei se irei a Portugal. Tudo depende como as coisas se irão encaminhar. Mas penso em tirar pelo menos uma semaninha de descanso para relaxar. Deitar-me no canapé, no sofá, sem horas de chegada, sem horas de dormida. Espero tirar uma semaninha para eu me repousar, que também mereço. Muito obrigado a todos que por cá passaram. A quem está aqui na salinha de chat do TikTok, gratidão às minhas moderadoras, Marie Celeste, Salete Pinheiro, a Teresa Fernandes, Rosário Correia, Marisa Gomes, muito, muito obrigados. Manoli, graças. Leonor Ferreira, muito obrigada. Maria de Jesus, muito obrigada. Tininha, Obrigado, obrigado a todos vocês por estarem na nossa sintonia. André, muito obrigado a todos vocês. Gratidão por estes 134K. Muito, muito obrigado. Eu amanhã não sei se cá estarei, não sei. Se puder, cá estarei. Com muito gosto. Se não puder, para a semana voltarei mais, pelo menos mais um dia. Vou voltar depois. Tudo depende de como correr a minha, do meu lado. Por isso, desejo a todos vocês muita saúde, muita paz, porque o resto o universo traz. Marco encontro com vocês um dia destes. Eu cá estarei, se Deus quiser. Por isso, fiquem bem, fiquem com Deus. Se não for antes, até domingo, se Deus quiser. Gratidão a todos vocês e muito, muito obrigados por tudo. Conceição, muito bom dia, minha amiga, muito bem-vinda. Obrigado pela companhia. Vamos deixar com este tema de despedida e cuidem-se, cuidem de si, cuidem do próximo, para que todos nós possamos estar de dia para dia melhor. Agradeço a Deus todos os dias por acordar com os pés quentes e por mais um dia. Gratidão mais uma vez a todos vocês. Pois é, e assim chega ao final do programa Mala de Cartão. Deste lado está o vosso amigo, o locutor Jorge Carvalho, diretamente aqui do estúdio de Orleans, França, para todo o mundo. Me despeço de todos vós com este bonito tema. Programa Mala de Cartão volta para a próxima. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus. Até à próxima, se Deus quiser. Na luz do nosso olhar.